Alô. E aí, Kurt? E aí, Panther? Que foi, mano? Você está com uma voz triste? Uma peça, meu. Eu acho que eu perdi minha mina. Se você quiser desabafar... Eu tenho que desabafar com um amigo. Eu tinha na mente um casamento perfeito com uma mulher generosa que tinha o meu respeito. Mas aí, o que aconteceu? Eu não sei, cara, foi de repente. Mas que nada, continua falando. Sinceramente, amigo, estou jogado ao leito. Nem mesmo a própria morte não me intimida. Não a temo, se for pra viver assim na solidão, eu dispenso. Ouça o sofrimento do meu coração. É simplesmente uma peça, não vá fazer confusão. Ouça o sofrimento do meu coração. É simplesmente uma peça, não vá fazer confusão. Mas que nada, ergue a cabeça e segue em frente. O que adianta na vida, a vitória se eu conquistar? Se a mulher que eu amo não posso mais abraçar. Para comemorar minhas conquistas, agora eu compreendo porque sempre dizia que a amava. E ela simplesmente que me adora. Isso dói. Deitava na cama, ficava fantasiando. Ela deitada ao meu lado e eu acariciando com toques sutis. Seus lábios, seus braços me afogando no manto de paz. Do mundo eu só queria o seu amor. E nada mais, e nada mais. Ouça o sofrimento do meu coração. É simplesmente uma peça, não vá fazer confusão. Ouça o sofrimento do meu coração. É simplesmente uma peça, não vá fazer confusão. Eu sempre sonhei com a mãe dos meus filhos. Só repetia você. Você é o meu vício, dona da minha vontade, mente e coração. Se o amor é piedoso, aceitará o meu perdão. Por quê? O que você fez pra ela? Sinceramente, amigo, dei ao camarada me arrumar uma grande, uma tremenda cilada. Marcar um encontro eu com a ex-namorada. Ouça o sofrimento do meu coração. É simplesmente uma peça, não vá fazer confusão. Ouça o sofrimento do meu coração. É simplesmente uma peça, não vá fazer confusão. Você tem a sua e marca encontro com outra, mano? Vou te explicar como foi, do começo até o fim. Foi a própria mina que marcou isso pra mim. Mandou um amigo com um bilhete na mão, dizendo está doente, sofrendo do coração, para eu comparecer em sua casa. Contar outra história para minha namorada, numa trama perfeita, cheia de maldade. Ao local do encontro, ela foi levada. Chegando lá, a outra mina me abraçou. A minha mina viu, meu mundo se desmoronou. Aquela armação, e ela me desprezou, deixando em pedaços meu coração. Ouça o sofrimento do meu coração. É simplesmente uma peça, não vá fazer confusão. Ouça o sofrimento do meu coração. É simplesmente uma peça, não vá fazer confusão. Ha! E aí, Negro Panther, o que você achou, irmão? Achei o quê, mano? Você está sofrendo, pergunta o que eu achei. Não, meu, é uma peça que eu tô fazendo e tô mostrando pra você, cara. Então quer dizer que é tudo mentira? Pode crer. E você pergunta o que eu achei? Não é não? Ah, meu amigo, ouve só. Alô, alô. Ih, desligou.